Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. Olá, eu sou Ivana Festini, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, e vou comentar algumas estratégias de desinformação adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante as 20 semanas em que eu acompanhei o perfil dele no Facebook, entre abril e agosto deste ano. O presidente foi, sem dúvida nenhuma, a figura pública que mais contribuiu para a desinformação dos brasileiros, insistindo em dois pontos principais. O primeiro era que o distanciamento social era desnecessário porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde, iria pegar o coronavírus e, por isso, não valia a pena prejudicar a economia para impedir o contágio. O segundo é que, para curar as pessoas dessa gripezinha, havia remédio. A hidroxicloroquina, um medicamento incluído nos protocolos do Ministério da Saúde, mesmo sem comprovação científica da eficácia e a despeito dos graves efeitos colaterais. O problema é que a maioria dos argumentos empregados pelo presidente para defender esses pontos de vista é falaciosa. Bolsonaro disseminou dúvidas e distorceu informações, retirando do contexto os números de mortes pela Covid e até declarações das autoridades sanitárias. Tanto é que chegou a ser desmentido internacionalmente pelo diretor da Organização Mundial de Saúde. Bolsonaro também apregou que ele é a prova viva da eficácia da cloroquina porque contraiu a doença, tomou o remédio e ficou curado. Uma falácia clara. Ele estabelece uma relação de causa e consequência sem qualquer fundamento. Para assegurar que o medicamento funciona, invoca a experiência pessoal e recorre ao chamado argumento de autoridade, aquele no qual o sujeito apela para sua posição social quando não tem como provar as teses. Só que nesse caso, quem tem mesmo autoridade são os cientistas. E não para por aí. Para Bolsonaro, a não comprovação de um ponto de vista implica que seu contrário é verdade. No caso da cloroquina, se ninguém pode provar que a substância não cura a Covid-19, é porque ela deve curar. Na retórica, isso é conhecido como apelo à ignorância, tão caro ao presidente. Os falsos argumentos andam de mãos dadas com os falsos dilemas, aqueles que levam a gente a pensar que não existe uma alternativa além das apresentadas, mas existem. Prescrever hidroxicloroquina ou deixar as pessoas morrerem entubadas na UTI? Preservar os empregos ou as vidas? Falsos dilemas construídos pelo presidente para justificar a inoperância do governo. Para garantir a popularidade, não faltaram minhas verdades, como no caso do auxílio emergencial de R$600. Bolsonaro assume a paternidade de uma medida que foi resultado de negociação no parlamento e não proposta inicial do governo. E para completar, os sofismas. Aqueles argumentos baseados em incoerências ou que mudam o foco da questão quando não se tem fatos capazes de rebater a posição contrária. Bolsonaro é um mestre dos sofismas. Isso sem falar nas fake news propriamente ditas, como vídeos mostrando situações forjadas ou falsos testemunhos que, depois de denunciados, ele apagava do perfil. Para ver exemplos disso tudo, basta você procurar as análises detalhadas que estão no site do Coronavírus em Xeque. Olha, a julgar pelo Facebook do presidente, a política da desinformação parece ter sido a única na qual Bolsonaro se mostrou competente nessa pandemia de Covid-19. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.